família aguardava ansiosa por esse momento. E ele chegou. DJ Comprido, o DJ considerado do Pará. Solta o som pra galera. Poderoso Tropical, Rafael MD Produções. Beleza, família? Bora dar uma agarradinha agora sim, ó. Sei, momento é complicado, mas não podia fazer isso. E eu? Eu não fui um bom rapaz. Espero que você entenda, não foi minha intenção. Sou um rapaz comportado, nunca fugi da minha razão. Bora dar uma agarradinha só na manha. Escuta, mas você chegou na hora errada, que a minha vida andava muito complicada. Aí você chegou e me conquistou. E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí, se vê chorar. Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar. Desculpe aí, essa não foi minha intenção. Um abraço aí pra toda a galera do time do Chelsea. Tá aqui com a gente, só na mãe. E a nossa família, como é que é, meu irmão? Desculpe aí, pede desculpa, viu? Eu nunca quis se ver chorar. Desculpe aí, eu já tinha outro em seu lugar. Desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Poderoso Tropical, o som de Luaná. Organização Ariamba. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Bora dar essa agarradinha só na mãe. Cadê o fogo, por que tanta pressa? Forte abraço pro Nonato Santana, se você da companhia da Maria. Tudo que fazer em poucas horas antes do dia acabar. É só um nome, né, mano? Sabe quando o Nato Santa Maria, você tem que Miriam Pires, né? Pode crer. Vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Só na manha, bem agarradinha, vamos lá. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Um abraço aí, patrão Nilton, lá do restaurante Chapa Quente. Bora, Nilton! Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá? Tropical. Poderoso, né? E a nossa família, bora dançar agarradinho, meu irmão. Porque você não veste sua roupa e sai? E por que você não tira a patoa e traz pro salão, hein? Esquece de uma vez que a gente fez amor.

deixa o tempo passar. Mas a ti. Forte abraço aí pro George lá de Santa Maria. Obrigado. Da companhia do Donato. Santa Maria tá aqui com a gente. Obrigadão pela presença, viu? Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. E falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Forte abraço aí pra toda a galera do time do Tielso, meu irmão. Que não me aceita. Tá aqui com a gente só na manha da aranha. Mas eu vou te esperar. E já tem 18 coleiras pro time do animal, viu? Bora, família! Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim, com a gente eu não... Forte abraço aí pra toda a galera lá do Buraco Escuro, meu irmão. Sei. Curtindo hoje com o DJ Comprido, obrigado, viu? Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou ficar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Sucesso em todo o Brasil. Um poderoso. Um abraço pra toda a galera lá do Buraco Escuro. Eu te amo. Bora, Cascavel, como é que é, meu irmão? Se foi só você, mas me entreguei demais. Bora dançar agarradinho, só na manha. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. E eu? Me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça. E é cumprido pela primeira vez aqui no Arirama. A fazer uma onda bem pai d'égua. Aqui no som do Tropical. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. E aí? Quero tê-lo aqui perto. Meu patrão Zoca, o pai do Nilton, lá do Chapa Quente, bora Zoca! Você marcou em mim. Tropical! Bora dançar, bora pra cima, meu irmão! Sete. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. Tantas coisas, mas o amor é longe disso.

time do animal. Quinta-feira tá feito aí a escolheira de você, viu? E a noção da Pinegal, bem pai d'égua. Nossa família já no intuito. Bora pra cima! Poderoso, né? Poderoso. Poderoso. Tropical. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda pode... Vamos lá, DJ Comprido! Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor do... Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Bora que eu vou começar a colocar pressão, meu irmão. A minha louca paixão, o meu amor do ser. Bora dançar, como é que é? Ficou, mas sorriu, não deu valor. A minha paixão me negou. Seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas brincou, mas sorriu. Abraço aí para a Irama, DJ Careca e o DJ Werley Tropical, DJ que faz a onda aqui no Tropical, DJ Careca e o DJ Werley. Satisfação conhecê-la, viu? Bora, família! Por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Um abraço pro Sassá, Rodrigo, o Juan, o Léo e toda a galera da favela, meu irmão. Seu, tá aqui com a gente, obrigado. Sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Poderoso Tropical, Lua Nancy. As nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora? Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa, meu grito de dor. E quem é que resiste? O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Como é que é? Meu coração vai suportar um amor assim. E a noção da Paireira, legal. Meu coração das marcantes. E a galera dá valor. E bora, e bora. Um, dois, três, vai. Tropical. Dali DJ Comprido. Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. Tua boca tem sabor. O Rato Playboy tá aqui com a gente só na mãe. E a nossa família, como é que é? Os teus cabelos são as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Tem o corpo todo que perfume de flor. Eu vou chorar se você se for. Não, não se vá. Quero o teu calor. Meu amor, mas não, não, não sei. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que duas são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, como é bom. Só das marcantes pra você curtir, só na manha, vamos lá! Dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que duas são iguais. Toda novela tem o seu final. Como é que é? Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida. A minha vida ficou complicada. Isso aí é igual a mim. Tendo duas namoradas. Como é que é? A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Tu nem fale. Eu tenho dois amores. Você não me explica. Quando ela descobriu que eu estamos iguais. Sou o ator principal. Da minha novela, sou o ator principal, principal. Da minha novela, sou o ator principal, principal. Da minha novela. Forte abraço, amigo Fábio. Ele é sua bebezinha aqui da equipe Tropical, meu irmão. Deu valor aqui no trabalho do DJ Comprido, pode crer. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. Fábio da bebezinha, pode crer. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que nós somos iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que nós amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Nosso amigo Bob, já confirmando que hoje domingo vai estar aqui no aniversário do Ariramba, velho. Vai fazer a onda, ele e a bebezinha. E a nossa família que gosta de curtir saudade, como é que é? Poderoso Tropical de Luaná do Marajó, para todo o Pará. Amigo Telso, conseguiu colocar a coleira no animal, viu? E detalhe, conseguiu arrastar. Tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. Forte abraço pro Helder. Ele e o Bossa do Paissandu. Escadinha taxista, tá aqui com a gente só na manhã. Bora família! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Aqui. Sempre a esperar você. E não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você. você. Forte abraço aí pro DJ Rafael MB, meu irmão. O carinha que tá gravando a festa ao vivo. Foi tudo em vão. Bora, Rafael, como é que é, meu irmão? Tentei te esquecer, tudo me lembra você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim, vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Vem-te embora. DJ Comprido, tocando sempre as melhores. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Forte abraço aí pra toda a equipe Patek, tá aqui com a gente só na manha. Pode crer, meu irmão. Vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você, e não vem, vem pra mim. Saudade gostosa tropical, meu. Não me deixe triste assim. Como é que é, hein? Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Poderoso Tropical. Sua música é firme. Bora dançar agarradinho, só na mão. Vem me ensinar como se ama. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Olha, eu tinha saudade bem agarradinha agora. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Ah, DJ Comprido. Da sua vida está diante de você. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. Um abraço pro Nonato Santa Maria, a companhia da Miriam Pires e toda a comitiva aqui com a gente. Obrigado, viu? Rapaziada que gosta de saudade, bora recordar. Bonito, lá do restaurante Chapa Quente, tá aqui com a gente só na manhã. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Ai, se eu soubesse dançar, hein, mano? Te amo, te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência machuca o meu coração. Você, minha vida, já não tem mais sentido. Os bons momentos vividos música Joelza dedica pra Jean, meu irmão. Com muito amor e carinho. Vem te embora, vem. DJ Comprido Saudade. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Saudade, hein? Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você, minha vida já não tem mais sentido. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos. Forte abraço aí pro churrasquinho da Val. Lá do Mirite Salta aqui com a gente. Só na manha. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Pensando em você. Te amo. Te amo. Um abraço aí para o Cleidson Segurança. Tá aqui com a gente, ele e toda a comitiva. Só na manhã da Aranha, obrigado. Te amo. Bora recordar, bora recordar. Produções DJ Rafael MP. Você chegou de mansinho, foi me fazendo carinhos que eu nunca imaginei. Disse que o amor era belo, apaixonado e sincero, e eu todo acreditei. Hoje com o tempo passado, já não estás a meu lado. Nosso amigo Nonato lá da Escadinha. Manda um abraço aí pra toda a galera. Lá de Santa Maria tá aqui com a gente. O que restou de nós? E o que foi, meu irmão? Foi só saudade e nada mais. Bora curtir a saudade só na mãe. Por que viver o passado se você não volta atrás? DJ Comprido. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Saudade, saudade. Por que viver o passado se você não volta atrás? A melhor seleção do passado, selecionada por quem entende do assunto. DJ Comprido, levando você a uma viagem rumo à recordação. Hoje com o tempo passado, já não estás a meu lado. Pobre de mim, acreditei nas suas juras de amor. Nós dois, foi só a saudade e nada mais. Por que reviver o passado se você não volta atrás? Olha, avisando aí o Marcelo, que amanhã teu almoço vai ser carne de animal, viu? Só a saudade. E a nossa família, como é que é, meu irmão? Bora curtir, bora dançar. DJ Comprido. Amor, Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Olha, Marcelo, amanhã o almoço vai ser carne de animal, viu? Bora, família! Poderoso Tropical. Bora curtir a saudade assim, só mamãe. Cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Alô, Edilson, maneira na cerveja aí, viu? Agora, de manhã você vai viajar, filho. Me adora e assim me engana. Bora curtir a saudade só na mãe. Não quero mais viver assim, pra que tentar me iludir com este amor? Eu sei que você não. Abraço aí pra Diana, da companhia da Reane e também Ediene, tá aqui com a gente só na manhã. Obrigado, viu? Que só por piedade você vive comigo. Como é que é? Você jamais gostou de mim. Só pegando o clima assim, ó. Segura aí. Eu saí com você. Forte abraço aí pro Raposão, Carequinha, o Pepe e também o Wesley. Tá aqui com a gente só na mãe. A palavra me faltou, até perdi minha voz. Como é que é? Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer. Rapaziada, sabe que mês de junho é mês de quadra junina, viu? Já já fazer uma sequência de shot, forró, uma sequência de quadrilha, pra galera curtir só na manha da aranha. Uma lambadinha, né, filho? Peço que me compreenda, me doe a minha timidez. Como é que é? Isso é tão natural, não me queira mal. De Wanderson para a Iriane, com muito amor e carinho. Você, para lhe falar de amor, quando provei seu beijinho, a a palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez, isso é tão natural. E a família velha? Já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus. Para recordar só na manhã. Mas que eu encontre carinhos não são como os seus. Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender, eu compreendi que não posso viver sem você. Volte, lhe peço, deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Volte, lhe peço. Olha, Dinha, vou te contar, viu? Deixe que a vida. Eu sei, mais quatro jogadores do teu time. Já tá pronta a coleira de você, viu? Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de viver. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. Meus erros passados você perdoar. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte. Já fiz uma sequência de arrocha bacana. Fiz uma sequência de marcante bacana. Agora eu vou fazer uma sequência pros velhos agora. Produções DJ Rafael MB. Bora recordar só na manhã da aranha. Ai, se eu soubesse dançar, hein, mano? Eu fiz de tudo para não perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Como é que é? Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Um abraço, meu patrão Nonato, lá do Santa Maria. Na companhia do Nilton Chapaquete. Galera, tá aqui com a gente só de boa, curtindo o som do Tropical. Obrigado, viu? Todo nosso amor. E você me deixou tão só pela noite escura, cheio de amargura. Ah. A chorar. Chegaram ao fim, perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Forte abraço aí pra toda a galera do time do Chelsea, meu irmão. Ele e o Marcelo, tá aqui com a gente só na mão. Te amei. Bora recordar agora sim, ó. Só na manha da aranha. Até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Como é que é, hein? Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. Como é que é, hein? A vida, a morte e o meu coração. Ah, DJ Comprido. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar. Eu sinto falta da tua prisão. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Bora recordar só na mão. Não temos direito de errar. Como é que é? A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Quando se trata de saudade, DJ Comprido é a definição certa pra fazer você recordar. Não, a gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. Sequência regional do Ross. Exemplo nós temos. Pra você recordar, só na mão. E temos que nos convencer. Eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode. E a nossa família sabe que mês de junho é mês de São João. Bora curtir e fazer a onda agora sim. Dali Poderoso! Dali Tropical! Bora dançar, meu irmão! Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas e só brilhou pra mim no Chapuri. Vai, vai, vai, vai. Lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri. Bora que não tem hora pra acabar, meu irmão. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede dos igarapés, destas coisas lindas que não têm idade. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Guaraci, lá em Guaraci, lá em Guaraci. Cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri. Saudade gostosa, lá de Coraci, da nossa família Record, lá do Chapuri. Segura aí! Já confirmando que hoje, domingo, o Carinha vem participar do aniversário aí do Ariramba, né? É 50 aninha, filho. Pode crer, hoje eu vou estar por aqui, viu? Só vou embora à noite. Forte abraço, amigo DJ Rafael, homem que grava os CDs aqui da Aparelhagem Tropical. E hoje ele tá gravando dessa festa maravilhosa, viu? Vamos fazer lá fora, amor, vamos fazer lá fora. Bora fazer lá fora, porque se doer, meu irmão, ninguém vai ouvir. De junho a mês de São João. Produções DJ Rafael MB. Bora curtir, bora dançar, meu irmão. Zé Davi, um cachaceiro, decidi pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Olha, Pachuca, seguinte, viu? Tem que respeitar o Jorge Cabal, meu irmão. O cara nunca ficou numa final. Reggae é muita onda, viu? Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. fora. Olha dançar que dá pra ir, né? Levantando os cabas, bebe, gritando, dizendo algum jeito bom. Segura aí! Velho furado, fazia foram fofão. O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum jeito bom. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão, fofão. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum jeito bom. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofão, fofão, fofão, fofão. Fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum jeito bom. Subi no ano, veio um caba me falar: coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei corda e vi aquela confusão. O motorista me falou: isso é de formação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Bilim. Quando ele falava era aquela confusão. E aí? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Bora curtir, bora dançar, bora se divertir. E o dia de amanhã pertence a Deus, viu? Bora dançar e bora aproveitar, meu irmão. Subi no ano, veio um caba me falar: coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei quase vi aquela confusão. O motorista me falou: isso é de fumação. Mas a cabeça dele parecia um Zé Filim. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era aquela confusão. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Um abraço aí pro Raposão, o Alzi e o Carequini, toda a galera. Tá aqui com a gente só na manhã da aranha. A vida do lavrador é um trabalho pesado, trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. Um abraço, amiga Jenny Costa. A vida do lavrador, lá do Juruna, meu irmão, não acredito. Pesado, na companhia da Anne, da Giana e também do Enivaldo. Você é lá do Juruna, Zé? Pra reunir mulher e filho, como é bom falar? Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar? Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu pão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. Mas quando começa a chover lá no seu pão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora. E a nossa onda bem legal, bem pai dela. Tanta fartura lá no seu sertão. Hoje aqui no Arirambá, meu irmão. E de cumprido, chega e faz a onda. Bora sacudir, bora tirar o pé do chão. Bora balançar, meu irmão. Segura aí. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, na minha quadrilha. Bora que é mês de junho. Que brilha. Pega, agora ficou bonito. Brilha na minha. Eu quero ver a galera acompanhar essa galera aí, meu irmão. Segura a pista. Bora fazer onda. Só na sanfona. Bora fazer onda. Só na zabumba. Vai, vai, vai, vai, vai. Simbora, moçada. Segura a pisada. Só na zabumbada. Só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos quebrar, requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Tem morena, tem loira. E cadê a galera do Paissandu aí, meu irmão? Mão do Nordeste. Agora tá baixo. Cadê a galera do Paissandu aí? E cadê a galera do Leão? Bora sacudir. Um, dois, três, vai! Bora tirar o pé do chão! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão, cavalgando toda a rua. Produções DJ Rafael MB. Só quem é do Paissandu joga a mãozinha que eu quero ver, meu irmão. E cadê a galera do Clube do Remo? Quem é do Flamengo? Quem que torce pro Flamengo aí, meu irmão? E cadê a galera do Corinthians? E cadê as mulheradas que estão solteiras, hein? Quem tá solteira aí, papai? Espera, né? Novo verde mar, na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança, alavante, alavanto. É semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. Estrela cadente cai do céu. Estrela candente, é claro véu, abelha rainha faz o mel, a noite é dona lua, clareia o bordel, vaga vaqueia, vagabundo, vagabundo. Olha o búfalo do Marajó, meu irmão, ciúme. Vai inaugurar 18 coleiras, viu? Vou te contar, viu? Medo é passará. Bora, como é que é? Muito pouco, é quase nada, é o retirante vivendo a rebolar. Meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Trova do bisco, traça a trompa, tempestade do trovão. Eita que tá firme, meu irmão. Está escrito, olha pra cima, na palma da minha mão. É pra tirar o pé do chão. Lembra dessa? Isso aqui eu era moleque, meu irmão. Na época o cara ensaiava a quadrilha. Vai, vai, vai. Boa, que tá bonito, meu irmão. Tempo bom, hein? Tempo bom que a nossa família recorda hoje aqui no Som do Tropical. Vai, morena, vai, morena. Vai, vai, vai. E hoje é aniversário do patrão, meu irmão. E com certeza quem vai ganhar o presente é a nossa família saudade, viu? Ô, tempo bom! A galera já dançou bacana. Agora bora agitar, meu irmão. Só quem é do Paysandu joga a mãozinha pra cima. Tchá, tchá, tchá, tchá. É bicolor. É igual tá baixo, eu não acredito. É bicolor. E cadê a torcida do Leão, meu irmão? Remo. E bora, e bora. E bora, bora tirar o pé do chão. Um, dois, três. Vem, vem, vem, vem comigo assim. Vai. O Pichito e o seu Zeca lá do bar do Zeca. E cadê a galera? Como é que é, meu irmão? Poderoso Trão. E é pra dançar, pra balançar. Como é que é? Confirmando que ele é bebezinha. Hoje, domingo, vem curtir aqui o aniversário do patrão, meu irmão. E vai ser muita onda hoje, domingo, por aqui, viu? Quem é que tá solteiro aí, meu irmão? Quem é que tá solteiro aí, hein? É, eu não vou te contar, viu? Miguel Oliveira, tá aqui com a gente só na manhã. Bora, Miguel! You're the cool looking baileira da Bigossosa. E a nossa família já balançando. Bora agitar, meu irmão. Isso aqui é muita onda, viu? Quem é do Paixandu, joga a mãozinha pra cima. Pra nossa onda ficar pai d'égua. E a galera do Leão, como é que é? Cadê as mulheradas solteiras? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E bora, e bora, e bora. Bora que é o som do Tropical. Goleiro Thor do Gesso, tá aqui com a gente só na manha. Um, dois, três, vai! Produções.